Mike, quem é que November, prossiga. Tô ciente, Yankee November, reporta ao término do procedimento. Salvador, é o Sam Mike, 5 de novembro, informando o teste, 7 de casa, bom dia. Bom dia.